chegou o fim, que sua fé esmoreceu, que tudo já se acabou, que a sua vida já não tem valor, as lágrimas não param mais, a sua força se esgotou, só tem tristezas e solidão. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, existe uma saída pra você, o Deus da providência está chegando e toda a sua vida está mudando. Receba essa unção e glória que está descendo aqui agora. Eu vejo fogo e labaredas aqui nesse lugar. É só poder, poder que faz o véu do templo se rasgar, poder que faz até o morto levantar. Sinta o Espírito de Deus se movendo aqui em todo lugar. Essa unção que está descendo sobre ti é uma porção dobrada só pra você. Chegou a hora de entrar em ação. Levante as mãos e comece a receber. É fogo, é glória, é unção, é poder. Deus está te tocando, é só nele crer. É fogo, é glória, é unção, é poder. São mil maravilhas de Deus pra você. Tempo se rasgar, poder que faz até um morto levantar. Sinta o Espírito de Deus se movendo aqui em todo lugar. Essa unção que está descendo sobre ti é uma porção dobrada só pra você. Chegou a hora de entrar em ação. Levante as mãos e comece a receber. É fogo, é glória, é unção, é poder. Deus está te tocando, é só nele. Essa unção que está descendo sobre ti é uma porção dobrada só pra você. Chegou a hora de entrar em ação. Levante as mãos e comece a receber. Levante as mãos e comece a receber. É fogo, é glória, é unção, é poder. Levante as mãos.